Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 21 anos de divulgação da filosofia espírita. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E esse programa foi criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 24 de maio, uma linda manhã do outono brasileiro, bem friozinho aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aqui da minha sala eu vendo o Parque dos Ipês, muito bonita essa região, muito agradável, que nos inspira para que possamos ter um bate-papo muito agradável. Tá certo? Então ficamos felizes com a sua audiência, com a sua participação e estamos aqui para dividirmos com você um pouquinho dessa nossa experiência dentro da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os ouvintes. É com muito prazer que estamos aqui novamente. Pudemos, durante a semana, constatar que realmente esse modo de divulgação é muito ouvido. Várias pessoas que normalmente não escutavam o programa passaram a ouvi-lo. E realmente é uma forma muito legal. Aliás, está pegando bastante, né? Já um centro, a Seara Espírita Renascer, já anunciou que também vai começar essa divulgação às quartas-feiras. Não sei se nessa quarta-feira, mas também vai começar a divulgar os seus trabalhos. Um bom dia a todos nós e que nós possamos, nessa hora e meia que passaremos juntos, abordar e aprofundar o conhecimento a respeito da doutrina dos Espíritos. Muito bom, esse é o objetivo. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, Geraldo, bom dia, Luiz. Bom dia a todas as pessoas que já estão conosco, conectados. É uma delícia a gente poder acordar de manhã e falar de Espiritismo, né? Sim. Estamos nesse novo modelo aqui com a live, né? Eu estava escutando o Luiz falar, realmente tem muita gente utilizando, mas nós, quando idealizamos o grupo Multimídia Espírita, nós já queríamos fazer esse trabalho há mais ou menos uns 8 ou 10 anos atrás. E a gente fica, vamos falar assim, adiando porque acha que o outro modelo tá bom. Sabe aquela história? Ah, o time tá jogando, tá ganhando, não troca nada, né? Tá errado. A gente sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar trazendo novidade. Dentro dessa ideia, quando nós reformamos o salão lá da União Espírita, que já está para mais de 10 anos, a ideia era ter as filmagens das palestras ao vivo e disponibilizar no site. Infelizmente, isso vai, as pessoas vão lentamente entrando nessa ideia. Agora, precisa de um Covid, de uma pandemia, não tem outra maneira. E então você vê, abençoada a pandemia, não é só desgraçada a pandemia, né? Tem coisa muito boa também que vai acontecer e está acontecendo com ela. Aliás, na leitura que o Geraldo vai fazer hoje do Fonte Viva, aborda exatamente isso, que nós possamos aprender a focar o lado positivo de todas as situações. É exatamente isso, Luiz. Mas pode falar, Alan. Não, é uma palavra que eu estou trazendo bastante, é a ressignificação. Nós precisamos ressignificar os acontecimentos, porque assim, nós temos como controlar a pandemia? Não, individualmente não. Talvez como seres humanos nós deveríamos estar mais preparados para isso, não estamos, né? Percebemos hoje como não estamos, Mas, por outro lado, por que que ela está acontecendo? Como ela pode me trazer benefícios? O que eu posso aprender com ela? Eu acho que essa é a grande pergunta para tudo, né? Para todas as situações. Muitas vezes falam que o espírita e o cristão, né, gostam muito do sofrimento. Não, de forma nenhuma, ninguém gosta de sofrer. Mas o sofrimento, quando visto como um impulsionador de transformação, aí sim, é através dele que a gente se valoriza e se transforma, né? É, essa palavra do Alan e do Luiz destacam exatamente a necessidade da gente rever alguns conceitos que ficam como que adormecidos, como se fosse um paradigma, e as pessoas deixam passar, se deixam levar pela onda e esquecem de rever e mudar algumas situações e entendimentos que já deveriam ter sido mudados. E é nesse clima que a gente fala, porque o nosso livro central é o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que veio a público no ano de 1865, e é um livro recheado de experiências dos espíritos desencarnados, com aqueles que os evocaram, de todos os fenômenos mediúnicos e anímicos, e que trazem uma grande enciclopédia de conhecimentos para que a gente possa estudar e entender um pouco mais a doutrina dos espíritos. A gente vai ver no livro Céu e Inferno alguns aspectos muito interessantes e que no dia a dia é comum as pessoas perguntarem sobre as casas mal-assombradas, os ambientes estranhos, a necessidade de nós nos reformarmos moralmente. Muitas vezes aquele inferno que as pessoas vivem, o inferno no sentido simbólico, espiritual e psíquico, e qual a solução para a gente vivenciar essas experiências. Então, com esse pequeno resumo, eu começo o livro Vinha de Luz, que é o livro escrito pelo espírito de Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Sempre lembramos que esse livro Vinha de Luz faz parte de uma coleção chamada Fonte Viva, que são quatro obras, e essa é uma obra espetacular que todo mundo devia ter em sua cabeceira. E hoje, até relacionado ao texto maior que vamos ter, ou ao assunto maior, eu trouxe o capítulo 29, que é Guardemos o Coração. Ele coloca como uma frase de destaque a epístola feita a Tiago, capítulo 1, versículo 8, quando diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então essa frase fica como de grande significado, e o Emmanuel começa a desdobrar escrevendo o seguinte: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-os comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, nas maiorias dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer, é incontido. Na dor, é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno para que as divinas mãos dele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Termina esse texto, que é um texto muito inspirado de Emmanuel, só repetindo uma frase: o sentimento é o santuário da criatura. Luiz Pessoa Guimarães. Aliás, né, é uma frase que você repete há muitos anos, né, Geraldo? Sim. Você sempre enfatizou essa questão do sentimento, você foca uma finalidade maior, né, nesse aspecto, e Emmanuel realça, né, realça que realmente o sentimento é o nosso condutor, é nosso mestre guia. Seria interessante, Geraldo, explicar sobre o significado de dorbe, né? Que nada mais é do que as pessoas fúteis, né? Pessoa que lida com coisas falsas. Aquilo que o Alan também repete muito, né? Em vez de ser malvado, né? Perturbado. Em vez de ser perturbado, ele é frágil. Frágil. Isso. Então é um homem frágil, porque ainda ele está mergulhado, né, nessas imperfeições, e ele não tem condições de absorver os ensinamentos que a vida nos proporciona. Você vê que Emmanuel coloca aí as condições antagônicas, né? A felicidade e a infelicidade, a beleza e a feiura, e ele não dá importância para nenhuma das duas. Às vezes você, como espírito, na condição pior, você pode aproveitar muito mais. E eu diria até que na condição pior é onde nós temos maiores chances, porque na condição melhor nós temos mais responsabilidades. E não sei se vocês lembrarão, mas nós comentamos muito, há muito tempo nós comentamos isso, que às vezes você relê uma obra e você capta alguma coisa que você não tinha captado da primeira vez que você leu. É justamente por causa disso. Nós, quando relemos alguma coisa, quer dizer, voltamos àquele cenário lá na frente, nós já nos aperfeiçoamos mais. Então, nós estamos mais capazes de captar maiores ensinamentos daquilo que nós estamos absorvendo. E, realmente, você observa o seguinte: como é importante a questão da reforma interior. Não adianta nada a gente ficar se enchendo de conhecimento sobre o espiritismo, sobre o cristianismo, mas se a gente não se reformar interiormente, aquilo lá vai entrar e sair. Pouca coisa vai ser absorvida. Então, nós temos que cuidar mais da nossa reforma, no sentido de aperfeiçoar a nossa capacidade de sentir aquilo que nós absorvemos através da leitura. Aliás, eu diria que aquele personagem que foi presidente da FEB e que depois chegou lá na espiritualidade, apesar de ele ter criado o parque gráfico da FEB, etc., ele chegou na espiritualidade e tomou um sabão. Por quê? Sim. Porque realmente talvez ele não tenha aprimorado o aspecto dos seus sentimentos para poder absorver aquilo que ele teve contato nessa encarnação. Isso aí é fundamental. Se nós viermos nessa encarnação e não aprimorarmos os nossos sentimentos com relação à encarnação passada, tudo vai passar na nossa frente e nós não vamos absorver. Nós vamos absorver só aquilo que nós já estamos preparados para absorver, mas não vamos aprimorar. E o sentido da vida é exatamente isso, é aprimorar. Muito bem, eu acredito que o Luiz quis lembrar aquela frase que o Alan sempre relembra do livro Fonte... Boa Nova. Que é: o homem é mais frágil do que perverso, né? Isso, é isso aí. E aí, Alan, esse destaque que o Luiz deu, muitas vezes nós vemos na vida as pessoas serem elogiadas e exaltadas pelo seu grau de instrução. Ah, esse fulano é formado em tal faculdade, esse sujeito é inteligente, mas poucas são as pessoas que dão um destaque ao sentimento, ao bom comportamento, à honestidade. Então, considerando esse texto do Vinha de Luz, o que, que você tem para nos trazer, Alan? Eu vou até ampliar um pouco o significado que o Luiz já trouxe um pouco dessa palavra dobre. No dicionário que eu acessei aqui, ele chama ainda de dissimulado, hipócrita, duplicado, farisaico. Quer dizer, é falso, é bem amplo essa explicação dessa palavrinha aí que ele colocou, né? Porque ele podia colocar só falso, ele podia colocar só... Não, mas ela engloba quase todos os hipócritas, vamos falar assim. Jesus, quando da sua estada entre nós aqui, encarnado, ele combateu fervorosamente os hipócritas. Ele fazia era talvez o comportamento que ele mais combatia, era a hipocrisia. Ele falava isso de forma até bem clara. Por quê? Porque a hipocrisia é muito complicado, né? Você tem que ser... outra coisa que o Luiz sempre fala aí. Você não pode ser morno, você tem que ser frio ou quente. Você pode ter uma posição contrária à minha, mas defenda ela com um conceito, não como ponto de vista, né? Fala assim, olha, eu não concordo com o que você está falando. Beleza, por que não? Me explica, nós dois aprendemos desse jeito. Agora, sim, a pessoa vem, ela concorda comigo, daí ela concorda com o outro que fala o contrário de mim, e assim, ela não colabora com a vida da comunidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado, se, como o Luiz também citou, né? Se na vida, na nossa encarnação, realmente estamos fazendo o melhor que a gente pode para a nossa autoevolução. Para o outro, a gente faz o que dá. Para nós temos que fazer até o que não dá. O esforço na evolução do nosso espírito imortal tem que ser máximo, tem que ser pleno. Tem que avançar. E muitas vezes a gente... eu vou falar por mim, eu não vou falar por mais ninguém, vou falar por mim. Às vezes, num grupo que a gente participa, a gente acha, em algum momento, que a gente está sabendo mais do que os outros, assim, né? Isso já aconteceu comigo. Eu estou falando um exemplo pessoal, não estou falando de ninguém em especial, só de mim mesmo. E aí, a hora que você tem esse sentimento, você percebe que é o que você menos sabe, quem menos sabe é você, né? Você fala assim, meu Deus do céu, eu não aprendi nada, né? Mas aí é gostoso essa hora, porque se você consegue perceber que você que não sabe nada, porque daí que você vai aprender alguma coisa. Daí que avançou. Aí que você avançou, né? Mas é um processo que... ele é complicado e eu acho interessante o Emmanuel dar tanta ênfase que ele deu. Ele pegou um texto inteiro falando disso. Ele foi. Tamanho é a nossa fragilidade nesse quesito ainda na nossa encarnação. Muita gente às vezes falha no começo da vida nesse comportamento, tem tempo de corrigir. Quando a gente está no fim da vida e falha, aí é só na outra encarnação. Só na próxima. Então a gente tem que sempre estar vigilante para esse tipo de atitude. Alan, eu quero te corrigir. O Gasparetto, aparentemente, ele estava destruindo todo aquele trabalho que ele fez. E no câncer, praticamente estava morrendo. Ele, na reflexão que ele fez, ele veio que fez bobagem e estava consciente que devia descorrigir. Não ia dar mais tempo nessa encarnação. Isso é muito bom, Porque você imagina se você tiver que entender isso depois de morto. Aí dá trabalho. Aí você vai ter que aguardar um bom tempo, reencontrar com aquelas pessoas numa nova encarnação, reparar com elas aquilo que você fez, aquilo demora. Muito bem. Eu sempre gosto de me ater aos títulos que o Emmanuel coloca, porque eu entendo que o título sempre já traz uma lição. E o Emmanuel coloca: guardemos o coração. Quando ele utiliza o verbo guardar, é proteger, deixar no ambiente adequado, é valorizá-lo, é protegê-lo. Porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm um grande conhecimento da parte instrutiva da vida, da parte formal, da educação formal, mas no espírito, como disse o Alain, como disse o Luiz, às vezes pecam por um comportamento inadequado, apesar da instrução. Então, guardar o coração é você guardar o melhor sentimento, você desenvolver, como disse o Luiz, avançar no melhor comportamento. A gente ter um olhar melhor, mudar o nosso olhar. A gente sentir de maneira mais ampla a fraternidade. Eu costumo falar em fraternidade porque a gente vê muita gente fazendo discurso. E a maioria das pessoas que fazem o discurso exercem pouco a fraternidade. A fraternidade, muitas vezes, é o silêncio. É a compreensão, é o perdão, é o olhar com amor, é o olhar com respeito e é ajudar, como disse Alain, fazer o seu melhor por aquele que está ao seu lado. Muito bem, meus amigos, assim a gente encerra esse nosso começo, o primeiro bloco, e a gente passa agora ao bloco principal, que tem a duração de 60 minutos, que é o estudo do livro O Céu e o Inferno. Eu já tinha lido essa obra duas vezes, e agora nós estamos esmiuçando há mais de 3 anos esse livro, e cada vez mais eu me apaixono por essa obra. E estamos aqui na segunda parte, no capítulo 6, em que trata dos criminosos arrependidos. E são 19 perguntas aqui registradas no livro Céu e Inferno, com alguns comentários do Espírito de São Luís, e que eu queria, antes da gente entrar nas perguntas e nos questionamentos, nas colocações, eu fazer um pequeno resumo do contexto dessas perguntas. Primeiro, esse livro aqui, ele veio a público no ano de 1865. E o que o Kardec relata é o que teria acontecido alguns anos antes. E aí ele remonta toda uma história interessante para a gente lembrar. Então, esse espírito que nós vamos falar aqui é o espírito, é uma região da França que chama-se Castelnaudary, é um pouquinho acima de Paris. Nessa região, um vilarejo, uma cidade pequena, tinha uma casa. Então, ele descreve assim, que o contexto é que nessa casa havia residido um espírito quando estava encarnado na Terra no ano de 1608. Então, o Kardec estava em 1860, 1861, e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas evoca esse espírito, esse indivíduo que teria morado ou que morou nessa residência. O que acontece é que esse espírito, no ano em que ele viveu, de 1608 a 1659, nessa residência, ele acabou, por motivo de ciúme, matando, assassinando o próprio irmão. E, por outras razões, um pouco mais adiante, acabou assassinando a própria esposa. E ele não conseguia se desligar da casa, era um mecanismo paradoxal ele ter cometido dois crimes no mesmo lugar e aquilo ficar como se fosse uma prisão para ele. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas da época, ciente dessa realidade, ficou sabendo que essa casa ela era considerada por todo o povo que circundava a casa como uma casa mal assombrada. Todo mundo que passava em frente, todo mundo que tentava entrar na casa, se sentia mal, e até que um indivíduo comprou essa casa, resolveu comprar e reformá-la para morar. Que aqui ele descreve como o senhor D, somente a letra D maiúscula. E num determinado momento, que esse indivíduo comprou a casa, ele entra na casa e lá acontece alguma coisa, ele leva um susto tão grande que ele falece naquele momento, ele morre naquele momento. E isso, se a casa já tinha fama de mal-assombrada, isso ficou mais mal-assombrado ainda. E aí aquele tumulto, aquela conversa geral, disseminou essa informação por toda a região. O tempo passa, o filho do senhor D ficou sabendo do fato, passa não sei quanto tempo, ele resolve entrar nessa casa. E quando ele entra nessa casa, ele estava sozinho, ele pegou a chave, abriu a porta, quando ele entra na casa, ele dá alguns passos, ele tem a nítida sensação de ter levado uma bofetada no rosto, muito forte, e aquilo o constrange, ele sai da casa. Quer dizer, vocês imaginem, toda essa fama da casa, um indivíduo compra a casa, falece porque levou um susto lá dentro, o filho entra, leva uma bofetada, quer dizer, a fama da casa é que essa casa é mal-assombrada. E muitas casas desse nível e dessa situação se encontram em todos os lugares. E aí o que acontece? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas evoca esse espírito. Então fizeram uma reunião mediúnica e mediante um processo, um capítulo da doutrina espírita, que é a evocação, eles evocam o espírito que estava habitando essa casa e que era o responsável por essas assombrações. E, numa reunião, o espírito comparece, mas em total desequilíbrio, agressivo, violento, movimentando os braços do médium de tal forma que foi impossível manter qualquer contato com esse espírito. Os próprios dirigentes da reunião falaram, oh, não conseguimos fazer nada, porque o espírito se manifestou de uma brutalidade tamanha que foi impossível qualquer coisa. Aí eles evocam o espírito de São Luís, que é um espírito bastante esclarecido do mundo espiritual. E o espírito de São Luís vem e descreve que esse espírito que compareceu era um espírito muito perturbado, da pior espécie moral que se conhecia, como se fosse um monstro da espiritualidade, e ele vai descrevendo as características do espírito, e ele faz uma sugestão ao dirigente da reunião, fala, evoque ele daqui um tempo, daqui uns meses, vocês vão ver o que vai acontecer. E quando isso se passa, ocorre uma nova evocação, e o espírito aparece já... Geraldo, só um minutinho. Antes disso... Ele relata algumas coisas que, doutrinariamente, eu acho que é muito importante. Pois não, ele menciona que esse espírito ele é proveniente de um mundo primitivo. Ele estava reencarnando entre nós, por isso essa violência, essa, né, essa agressividade. Verdade. E outra coisa também muito importante. Eles perguntam por que que o São Luís não conseguiu acalmá-lo ou fazer com que ele falasse, ou escrevesse. E aí ele disse assim, respeitamos o seu livre-arbítrio. É, exatamente. Não, foi muito bem lembrado, Luiz. Encaixou certinho. E aí, quando o Espírito se manifesta, ele é feito várias perguntas, que é interessante que cada um de nós leia, e ele já manifesta um esboço de arrependimento, um esboço de tristeza, de querer recomeçar. E aí ele começa a descrever a grande aflição que ele vive, que ele vivia naquele momento, e que ele, por várias vezes, se definiu a esse sentimento interior como se fosse o próprio inferno que ele estava vivendo. Que muitas vezes, quando ele se desligava da casa, ele vagueava por um espaço infinito que não existia som nenhum. E aí vem todo um diálogo, toda a conversa, e ao final dessas perguntas e respostas, lá no final, São Luís fala que a única solução que poderia sensibilizá-lo era a prece. Muito bem, feito essa introdução, a gente começa a fazer algumas discussões aqui. Eu vou dividir didaticamente para que facilitem as coisas. Vamos falar agora sobre as casas mal-assombradas. E aí, a primeira pergunta que eu faço, Luís, porque muitos dos que estão assistindo são espíritas, mas nem todos. Eu pergunto primeiro ao Luís. Luiz, existem as casas mal-assombradas? Existem. Existem as casas que são manifestações da presença de espíritos que, por alguma razão, estão ligadas àquela casa. Eu vou citar um exemplo. Uma ocasião nós fomos chamados aqui em uma república de estudantes. E aí, nessa república, os estudantes estavam de cabelo em pé. Por quê? Porque começou a haver manifestações espirituais dentro da casa, mover objeto, uma porção de coisas, que eles ficaram assim completamente assustados. No frigir dos ovos, ao concluir o estudo do caso, a gente chegou à conclusão seguinte: aquela casa tinha sido de um senhorzinho que comprou a casa com muito sacrifício e viveu com a família ali longos anos. Quando ele morreu, os irmãos, para dividir o dinheiro, venderam a casa. Então, aquela casa que custou tanto para ele, que ele zelava tanto, começou a ser usada pelos estudantes daquele jeito que você conhece o que, que estudante faz. Aí ele ficou horrorizado com aquilo e começou a agir. Então, na realidade, aquilo que se conhece como casas mal assombradas nada mais é do que locais onde alguns espíritos, por alguma razão, se ligaram com aquilo lá e hoje estão perturbando o ambiente, assustando as pessoas. Mas, através de um trabalho, através de uma orientação, através de uma ação adequada, elas deixam de ser mal assombradas, porque o espírito que estava ligado àquela casa foi orientado e se afastou. É isso que eu ia falar. Agora, Alan, obviamente, sobre as casas mal assombradas, se você é chamado a orientar, ou se alguém que está nos ouvindo tem alguma coisa nesse sentido, o que fazer, Alan, se você entra numa casa, a vibração não está boa, o ambiente está ruim, uma casa que tinha no Rio Grande do Sul que aparecia levando pedrada de tudo quanto é lado, o que fazer e como entender essas casas mal assombradas, Alan? Ô Geraldo, todo objeto, não necessariamente só casa, uma caneta, sim, um livro, uma cadeira, tem um caso no nosso lar de um espelho que estava no museu, que tinha lá o espírito ao lado protegendo aquele espelho. Todo objeto que nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados, nos apegamos, guarda de nós uma energia psíquica, uma energia espiritual. Ele guarda esta energia que nós emitimos quando em contato com esse objeto. Uma casa, imagina só, uma pessoa que vive lá por anos e anos e anos, ela guarda muito da nossa história. Sim. Qualquer um de nós que revê muitas vezes um lugar que morou, a gente sempre lembra com carinho daquele lugar, das histórias que nós vivemos, né? Pode ser até que nós lembremos com tristeza, né? Tem gente que às vezes passou situações difíceis naquela casa, também guarda, mas da mesma forma, tanto por afinidade simpática ou antipática, nós guardamos energia com aquele ambiente. Uma casa não deixa de ser um ambiente que guarda muito da energia de quem ali vive. Quando desencarnado, o espírito que ali habitava encarnado, quando desencarnado, qual é o CEP do espírito desencarnado? O CEP não existe do espírito desencarnado, existe um estado mental. Então, a partir do momento que eu desencarnei e era muito apegado àquela casa, eu ali fico mentalmente preso. Eu me prendo àquela, como espírito, eu me prendo àquele ambiente, eu me fixo ali. E aí as pessoas que vão habitar aquela casa, se elas têm uma atitude positiva com aquela casa, se elas vão até aquela casa para cuidar da casa, para arrumar a casa, elas vão naturalmente me deixando confortável em conviver com elas. Está em boas mãos. Está em boas mãos. Eu estou feliz ali como espírito. Fala, puxa vida. Porque imagine uma casa, quem aqui já tocou uma obra, sabe o esforço e o trabalho que juntar dinheiro, comprar um terreno, levantar uma casa. É custoso. E há um desgaste mental por aquela construção. Aí, que nem o Luiz deu o exemplo de uma república, vem aqueles moleques que estão ali só fazendo aquilo de dormitório, a maior parte deles depredam com 100, aqui não estou criando preconceito nenhum, mas eles estão ali para explorar aquela casa, dificilmente, tem repúblicas muito boas, mas a maioria, eles vão ali só para fazer festa e dormir. Então, a casa, cuidado com a casa nenhum, né? É, vai usando a casa e desgastando. Aí a pessoa que é ali proprietária daquilo, que gastou tanta energia com aquilo, começa a falar, nossa, olha esses moleques, né? Estão acabando com o meu patrimônio. Porque ele não conseguiu desvincular emocionalmente daquilo que ele construiu. Então, se a Isso. casa, ela está com aquele... com esses, como você falou aí, se alguém pressente... Porque aí tem outro ponto. Se há um pressentimento da presença de algum espírito ali, se há fenômenos ali acontecendo, com certeza um dos que habitam é médium. Esse médium Sim. precisa ser educado. Esse médium precisa ser orientado. E as pessoas que estão ali poderiam começar a mudar aquele ambiente com o evangelho no lar, por exemplo. A Ótimo. Prática do evangelho no lar começa a atrair novos espíritos que começam a organizar a emoção daqueles que ali estão presentes, que começam a educar aqueles espíritos ali que estão trazendo a perturbação. Agora, podemos trazer essa conversa para o momento atual que nós estamos passando. Por exemplo, Ótimo. Nós podemos lembrar que o que se tem acontecido com essa história da pandemia é o medo. O medo talvez seja um dos sentimentos mais à flor da pele das pessoas. Esse medo atrai para nós uma vibração, uma psicosfera negativa, e a psicosfera negativa de um monte de espíritos encarnados com medo começa a criar uma psicosfera... Principalmente aqueles que não gostam de nós... Principalmente aqueles que não gostam de nós, acham uma porta de entrada para a nossa perturbação. E vão potencializar nesse momento as nossas neuroses. Ainda mais que nós estamos isolados e nós não temos muito como ser criticados. Então a gente vira um ponto de atração com a porta aberta do medo para esses espíritos que estão ali à nossa volta querendo nos prejudicar, que sempre tem. Nós somos perfeitos? Não. E, por exemplo, eu vou falar de nós três aqui, que trabalhamos em grupos de desobsessão há quantos e quantos anos. Quantos Sim. espíritos nós orientamos para o bem, mas quantos ficaram bravos com a gente por essa orientação? Então, Sim. nós temos que tomar o dobro da vigilância, porque tem um monte de gente aí em volta. O estado de comportamento... fugir daquele comportamento hipócrita do primeiro texto, né? Voltar a ter realmente um comportamento evangélico no coração, essa atitude, ela começa a transformar o ambiente que você está e começa a atrair para perto de você espíritos que vão trabalhar no bem. E você, naturalmente, vai ficando fora daquela influência. E a casa vai ficando um ambiente saudável. Olha o que o apoio trouxe aí, Geraldo. Alain, qual na forma prática, seriam atitudes adequadas para se tomar nessa ocasião? Opa, Sim. aí a gente pode fazer uma listinha, né? Eu acho que a primeira é entender que aquela pessoa, ela é mais frágil que perversa. Como nós já citamos hoje. Na fragilidade dele, ele está atacando. Mas calma, vamos pegar o nosso coraçãozinho e deixar ele mais suave. Vamos praticar o evangelho no lar. Vamos começar boas leituras naquele momento ali. Vamos começar boas reflexões. Vamos Exatamente. Evocar, se possível, num grupo de desobsessão e conhecer a história daquela casa para saber quem que é o espírito que está ligado a ela. E ir num trabalho de desobsessão e tentar chamar ele para uma conversa, para tentar entender aonde está doendo. E aí a gente começa um trabalho de tratamento, né? Mas não tem mágica. Sabe aqueles. Mas aí. Pode falar, Geraldo. E aí, assim, é interessante, porque assim, o Alan está dando uma solução espírita, que realmente funciona todas as vezes. Mas eu já vi situações em que as famílias, por exemplo, eram católicas e que não acreditavam nisso. Então, exorcizou a casa, colocou vela, colocou isso, colocou aquilo. A gente sabe que o exorcizar ou exorcismar não resolve muito. Você colocar vela, jogar água, isso não vai resolver. Mas é isso que eu ia perguntar para o Alan e para o Luiz, eu queria que o Luiz respondesse agora. As pessoas sendo de uma outra religião, que não espírita, fazendo o evangelho no lar, como o Alan destacou de maneira tão evidente, é o suficiente? Não. Você faz o evangelho no lar como uma forma de um recurso que nós dispomos. Muita gente não sabe como fazer. Mas a nossa maior companheira nessa época, dentro do lar, é a televisão. Procurar evitar os canais de notícia. Porque os canais de notícia são 24 horas de notícia ruim. Então, a gente sintonizado nisso, a gente vai se enchendo de medo. O medo que o Alan tá mencionando tem uma procedência. Então, existem tantos canais ótimos. Existem tantos programas ótimos. Então, por exemplo, uma coisa que a gente já está começando a não gostar é bicho matando bicho. Porque aqueles programas de naturais é o leão matando a coisa, a hiena matando... Né? Então, é procurar programas documentários que são de informação, em vez de ficar com esse noticiário 24 horas no nosso ouvido. Era isso, muito bom, Luiz, que agora eu volto a palavra para o Alan, em que a gente vai fazer o link com o livro Vinha de Luz. Independe da religião, de quem for, o indivíduo pode até não ter religião, mas se ele tem um bom sentimento, se ele consegue harmonizar o próprio lar através da leitura de bons livros ou de bons canais, isso, Alan, seria o suficiente? Ou tem situações que obrigatoriamente tem que se valer de uma reunião espírita, de uma reunião de desobsessão, para que esse processo finalize? Ô, Geraldo, a única coisa que eu citei do Espiritismo no final foi a reunião de desobsessão. Até essa reunião de desobsessão, todo o resto, qualquer religião pode fazer o que nós falamos. Né? Há muito tempo atrás, eu tinha uma aluna que era casada com um rapaz evangélico. E ela queria, porque queria que eu convencesse o rapaz a virar espírita. E eu falava para ela que ela estava equivocada com aquilo. Que, na realidade, ele tinha aquela fé, e se ele tinha e seguia, e ela já sabia disso no namoro, por que ela, então, queria convencê-la a mudar? Então, ela devia ir devagar com isso aí. E ela falava assim: mas ele não quer fazer o evangelho no lar comigo. Aí eu falei para ela: mas e por que você não faz com ele? Ah, não, porque ele não quer usar o evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei: mas por que que você está forçando ele a fazer isso? Pega o Velho Testamento, ele respeita e lê, não faz isso? Faz. Pega o Velho Testamento, lê com ele, senta com ele e reza junto com ele. Então, assim, não precisa ser espírita para ter essa prática. Ótimo. Não precisa você professar uma religião para ter uma prática do bem no seu coração. Você não tem que seguir nenhum tipo de religião para ser com um coração amoroso. Alan, principalmente, usa o conhecimento que o Espiritismo te deu. Como você tem uma compreensão maior, entra na do cara e faz do jeito que ele está sabendo fazer. Porque lá você vai conseguir colocar muitos conceitos espíritas, principalmente com o Novo Testamento. Sim, exatamente. Aí você começa a trazer amor naquele relacionamento, começa a trazer luz naquela casa. Agora, nenhum trabalho de obsessão bem instruído vai deixar de atender uma pessoa que procure, sendo católico, ateu, protestante, seja lá o que for. É, eu falo isso por minha experiência, posso falar pelo Luiz, que a gente faz isso há tantos anos. Quantas pessoas que eu sei que precisa de um trabalho de desobsessão, que eu encaminho lá para o Luiz, que hoje coordena um trabalho de desobsessão? Um monte. Então, o Espiritismo devia ser visto como uma ciência do Espírito, uma ferramenta para auxiliar nessa ordem. Não é por isso que você vai ser espírita, porque você foi recorrer a essa prática. Né? Então, você começou, você não é espírita e está nos ouvindo. Você não segue nenhuma religião e está nos ouvindo. Passa por uma situação dessa de perturbação, qual é o caminho? Muda sua, seu pensamento, começa a entender o que aconteceu, vai conhecer a história da casa, ver o que aconteceu ali, reza pela pessoa que desencarnou ali, orienta mentalmente esse caminho na sua cabeça, muda suas práticas ali dentro. E se tudo isso não der certo, você pode procurar tanto a mim quanto ao Luiz, que nós vamos fazer um trabalho de desobsessão para ajudar você. Excelente. Eu, é interessante, é, eu soube de um fato numa casa em Ribeirão Preto, que a solução foi exatamente o que vocês falaram, é a prece e o bom comportamento. A casa, durante a noite, por exemplo, o indivíduo pegava um banquinho, colocava num quarto. Quando ele acordava de manhã, o banquinho estava na cozinha. Tinha um violão que ficava encostado na parede. Durante a noite, você ouvia como se alguém estivesse passando a mão nas cordas do violão. Isso era uma coisa comum. E depois ficou-se sabendo que naquele local, 50 anos antes, era uma região muito mal frequentada e que acabou criando essa atmosfera ruim e que foi desfeita pelo bater na pedra bruta devagarinho, foi mudando aquele clima de espiritualidade, e que fica destacado que o que muda é realmente aquilo que a gente emite. Tem ambientes, como tem pessoas, que você chega e você não se sente bem. Tem alguma coisa no ar, uma vibração, um mal-estar, como também o contrário é verdadeiro. Tem ambientes que você entra que o ambiente é leve, parece arejado, parece que está com ar-condicionado, parece que está perfumado, como tem ambientes que você se sente mal. 20 graus. Então, eu valorizo muito o sentimento e todos nós, aonde formos, precisamos levar um pouquinho da gente. Você dá um pouquinho na palavra que diz, no olhar que dá. A gente mudar o olhar, como o Alan disse no começo do programa, mude o olhar, é, seja mais amigo, se aproxime e que você olhe, não precisa manifestar oração no sentido de falar, é apenas o pensamento, o seu coração. Então a gente acredita que essa seja a mudança necessária que essas casas ditas mal-assombradas necessitam para que ela mude essa atmosfera que as envolve. Muito bem, meus amigos, acho que dessa maneira conversamos um pouco bem sobre essas casas mal-assombradas. Agora, eu gostaria de tocar no assunto com vocês, e eu já passo a palavra ao Luiz. Esse espírito que vivia nessa casa, em Castel Naudari, ele era um espírito que ele sofria, apesar de ele ser agressivo, de ele ter matado aquele senhor de susto, de dar uma bofetada no filho dele e de ter feito atrocidades, inclusive depois de desencarnado, a gente sentia que ele sofria. E nesse momento em que ele foi evocado, que ele se manifestou de maneira agressiva, e meses depois ele se manifestou já esboçando uma mudança, ele vivia dentro dele e ele se referiu duas ou três vezes que ele vivia no inferno. Ele estava no inferno. Então, a primeira pergunta que eu digo ao Luiz, para todos nós, qual a visão espírita do inferno, Luiz? A visão espírita do inferno é aquilo que nós criamos em torno da nossa mente, em torno daquilo que nós vivemos mentalmente. Então, por exemplo, esse cidadão, ele só vivia aquele crime que ele cometeu. Porque ele não mudava, ele não se arrependia, E ele, quando se desligava da casa, ele ia para um lugar, um vazio. Não sei se você lembra aquela história do Camilo Castelo Branco. Ele ficou 70 anos na espiritualidade, sem ver ninguém, completamente isolado, até o momento que a dor provocou a trinca. Então, quando a dor provoca a trinca, começa a nossa recuperação. E é por isso que São Luís pediu: façam preces. Porque ele continuaria com aquela raiva dele, aquele ódio, mas a partir do momento que aquelas pétalas de prece começavam a jorrar sobre ele, ele começou a sentir alguma coisa diferente. Esse inferno foi substituído por vibrações positivas. E aí começa o processo de recuperação, que vai levar anos, mas é o começo, é o arrependimento. E aí, Alan, a gente, quando lê as obras de André Luiz, o André Luiz constantemente nos leva mentalmente, nos livros dele, a visitar zonas como se fosse um inferno, como se fosse o purgatório, zonas de grande sofrimento. E é comum a gente ouvir até de pessoas que frequentam o centro espírita, se esse umbral não seria o inferno. Então, isso é um equívoco, né? A gente, por falta de leitura e estudo, a simbologia de inferno, purgatório e céu, que foi feito principalmente na Idade Média, quando você vai encontrar lá Dante Alighieri, que escreveu uma história onde ele ilustra, inclusive, o inferno teria 10 níveis, 10 círculos infernais, o purgatório outro tanto e o céu outros tantos também. Toda essa alegoria criada fica por nós simbolicamente gravado. Quando a gente fala em inferno, a gente se remete àquele desenho simbólico de um inferno com fogo, com um capeta lá com um tridente nos cutucando o tempo inteiro. Isso é um simbolismo, mas eu acredito que o inferno é muito pior do que aquilo. Porque o inferno é quando você, com a sua mente, fica aprisionado, como esse nosso amigo estava nessa casa, sofrendo do uso dela, né? Imagina que situação. Se vocês pegarem, eu quando pego um texto, normalmente no Céu e Inferno, na Gênesis também, nós vamos encontrar esses estudos antes na Revista Espírita. Eu estou colocando aí para vocês, olha, que na Revista Espírita de 1860, em fevereiro, foi chamado... Olha o espirrão do Covid, por isso que a gente está separado, né? Foi evocado esse espírito, e é interessante que esse espírito ele é evocado em vários outros jornais. Antes de Colomstad, do Céu e Inferno, da Gênesis, uma boa parte dos assuntos, Kardec passou com ele pela Revista Espírita. Quem ainda não leu a Revista Espírita perde muito. Então, nesse caso, desse espírito em especial, tem uma entrevista nesse que eu cito embaixo, de 129 perguntas e respostas. Nossa. Que foram em cima desse caso. Então, você passa a entender mais quem era aquele espírito, né? Ele era um espírito que ele tinha vindo de um planeta primitivo, recém começado as encarnações entre nós. Ele tinha, na última encarnação, tido uma encarnação muito complicada, e nessa ele estava ali preso àquela casa. Vocês vejam que, de um espírito primitivo, ele não era tão ruim assim, né? E veja que ele não matou aquelas pessoas por vontade. Ele não tem como fazer isso como espírito. As pessoas que deram poder a ele, quando desenvolveram um medo enorme, para o primeiro ele aparece, ele se materializa para o primeiro tinha tanto medo daquela visão que ele morre do coração, de medo. Então, o que matou não foi o espírito, foi ele com medo dele. O infarte ali, né? Isso. Então, a gente, às vezes, tem uma tendência a ver o caso, né? pelo inverso do caso, né? A gente vê a vítima, mas não vê o que seria o algoz, né? O algoz não é tão ruim assim. Ele se apegou materialmente àquela casa. Alain, não sei se você lembra aquela piadinha do padre, que ele ia numa determinada cidade e ele ia saindo, né? Porque ele ia na capital, lá em Salvador, para visitar o bispo. E aí ele viu que a peste estava chegando na cidade dele. Então ele chegou para ela e disse assim: olha, você não pode ir na minha cidade agora, porque eu tenho um compromisso, espera eu voltar. E aí a peste disse: não, fica tranquilo, com você ou sem você, eu vou levar 2.000 pessoas. E aí o padre discutiu, ficou argumentando, e a peste disse assim: fica frio, pode ir, vai. Eu sei que é inadiável o seu compromisso, vai tranquilo, 2.000 pessoas. Quando ele chegou na capital, e ele viu o jornal dizia: a peste visitou tal lugar, morreram 10 mil pessoas. Putz, o padre largou o bispo lá e voltou para a cidade dele e encontrou a peste saindo. E aí então ele perguntou, ele disse: você falou que era 2 mil, está aqui o jornal, 10 mil. Aí a peste virou para ele e disse assim: não, senhor, da peste morreram exatamente 2 mil pessoas. O resto foi de medo. Olha, que coisa! Não, olha, e isso, por sinal, é uma piada bem contemporânea, né? Pelo que nós estamos passando agora. Né? É, estamos aí com, estamos aí com uma peste invisível que nos dá muito mais boa. Medo do que as pestes visíveis, né? É isso aí. As pessoas elas dão muito crédito ao que elas não conseguem entender. Medo normalmente é ignorância. Então, como a gente ignora, ou a gente quer ignorar, a gente preserva-se no medo. Então, esse medo nos mata. Pode nos matar. Você já reparou quanta gente está morrendo do coração? Ah, sim. Acho que mais do que do Covid. De depressão, de tristeza. Mas, assim, para a gente encerrar esse bloco, essa parte aí, eu diria o seguinte, que todos nós que alimentamos os bons pensamentos, que vivemos aquilo que cultivamos, que procuramos fazer o bem, que nos exercitamos no perdão e na compreensão, você pode entrar nessa casa mal-assombrada que você não vai ser afetado por ela. A não ser por esse medo que o Luiz e o Alan destacaram. Se você entrar na sintonia do medo, aí você pode ter alguma consequência. Mas ou no desafio, é... nela, ô Geraldo, no desafio. Isso, muito bem colocado. Ninguém deve ousar desafiar as sombras, ninguém. Até porque não temos estatura moral para isso. Né? Então, realmente, uma pessoa de bom coração. Eu, por exemplo, a única pessoa pessoa famosa que eu vi de perto, que foi o Chico Xavier, todas as pessoas que se chegavam a ele sentia uma sensação como se estivesse um ambiente purificado pela bondade que ele exalava. E assim também as pessoas perturbadas, a gente como médico, a gente percebe isso, você vai a um determinado paciente, ele não está bem, ele não está vibrando bem, ele está num clima de depressão, de tristeza. Então, esse inferno ou esse céu está dentro da gente por aquilo que fazemos aos outros, né? Muito bem. Seria agora... assim, Geraldo, nós exalamos céu ou inferno? Céu ou inferno. Então, falamos das casas mal-assombradas, falamos do inferno, agora nós temos que arrumar uma solução para isso. Alan ou Luiz, vou me dirigir ao Luiz. Luiz, se você é chamado numa casa onde está uma família que diz que a casa está tendo fenômeno, bate porta, mal-assombrado... Você acha que, de fato, a prece funciona? E, antes de você dizer se a prece funciona, gostaria que você me definisse o que é a prece e se a prece funciona de fato. Geraldo, o que nós encontramos ali é confusão, medo, vibração de terror. E, na realidade, a prece... O primeiro fato ligado à prece é que ela nos faz acerenar. Porque nós estamos focados numa coisa negativa. E aí, quando a gente se dirige para proferir uma prece, nós nos ligamos a uma coisa positiva. Então, nós criamos em torno de nós um receptor para as boas influências. Abre canais, né? Exatamente. Então, a partir do momento que essa nossa vibração se equilibra, aí nós passamos como um projetor de boas vibrações, de bons pensamentos. Aí você imagina, por exemplo, numa casa dessa, que foi o que aconteceu na sala, na casa dos estudantes. Nós começamos a fazer evangelho no lar, e aí, muito provavelmente, aquele espírito começou a observar que tudo aquilo que se fazia ali começou a mudar. Aqueles meninos que faziam bagunça, que era sexo, talvez droga e outras coisas, começou a se voltar para Deus. Há uma coisa que é um valor que ele respeita, que ele gosta, que ele se sente seguro. Então, a partir daí, nós mudamos o foco e a nossa própria irradiação começa a mudar. Então, a prece, sem sombra de dúvida, ela muda, muda tremendamente, e principalmente a nós. Porque quando nós incorporamos a prece, nós mudamos totalmente a nossa emissão. Excelente. Alan, eu vi uma descrição do Divaldo Franco, que ele teria ido na Espanha, numa igreja, e lá ele se defrontou com o que os espíritas chamam de pensamento-forma. E existiam vários pensamentos-formas nessa igreja, nesse castelo, e que deu, ele sentiu, ele ficou constrangido naquele ambiente, a tal ponto que ele não se sentiu muito bem. Pegando essa imagem e levando para essa casa mal-assombrada, você sabe que lá, possivelmente, também devem existir esses pensamentos-formas. E considerando isso que o Luiz falou da prece, que você se sintoniza, a prece também é o remédio para desfazer e transformar esses pensamentos-formas, ajudando na melhora psíquica dessa casa? Ó, Geraldo, as coisas não são tão rápidas assim, né? Não é porque eu vou chegar lá, vou fazer uma prece, um Pai Nosso, uma Ave Maria, sei lá qual prece que você quiser lá. Se não tiver uma mudança verdadeira no coração de quem está fazendo a prece, não vai ser tão fácil assim. Não é fazer um rosário, fazer uma novena, não vai, não é isso que vai fazer a transformação disso, não. O que que esse nome, pensamento, forma, vamos explicar um pouquinho, né? Nós começamos a pensar muito de alguma maneira e nós vamos plasmando com nossa idealização mental. Posso citar um exemplo, Alan? Pode. Numa reunião mediúnica em Rio das Pedras, começou uma médium. Ela pediu licença para o dirigente do trabalho e disse assim: olha, eu preciso sair porque eu estou ficando meia biruta, que tá acontecendo umas coisas que eu estou fora. Aí o dirigente falou: o que é que você está sentindo? Aí ela mencionou: eu estou vendo uma porção de borboleta aqui no ambiente. Aí o outro médium lá do canto, ele disse assim: não, a senhora pode ficar, quem vai sair você vai ser eu. Ele tinha jogado no bicho e não passou para saber o resultado. Aí ele ficou a reunião inteira: será que deu a borboleta? Será que deu a borboleta? Esse é o fato de pensar. É um exemplo verdadeiro, não é brincadeira do Luiz, não, é verdadeiro, isso aconteceu. Parece até uma piada, mas é verdade. Está registrado no livro Espiritismo em Piracicaba e Região. Isso, eu tenho até aqui, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, do nosso amigo Eduardo Carvalho Monteiro. né, que até é o nome do instituto que a gente acaba ajudando lá, né, Luiz? Isso. Então, mas, Alan, em quanto tempo isso se resolve? Pela prece, o espírito com bom comportamento? Como funciona essa mudança? Essa mudança faz de conta que por 50 anos ficaram idealizando aquele mental, construindo aquele pensamento forma. Você acha que em 50 minutos você vai tirar aquilo dali? Não. Você vai ter tempo para fazer aquela mudança naquele ambiente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Você vai nesses botecos que tem um monte de cachaceiro ali enchendo a cara dia e noite. Você chega lá, o ambiente físico, ele é transformado. Ele vai ficando todo... É difícil um boteco desses que está pintado. Vai ficando com aquela pintura velha. Parece que a sujeira ela vai impregnando em todos os cantos. Parece que os móveis vão se corroendo. Aquilo é uma ideia mental daquele monte de espírito que está ali levando aqueles encarnados a beber e fica aquela impregnado aquele ambiente, aquela psicosfera. Se você entra ali e compra uma garrafinha de água, você deve comprar uma garrafinha de água dali? Provavelmente você vai levar uma parte daquela energia junto nessa garrafinha de água. Conselho do Gabriel Delane com a Ivone Pereira. Você, na primeira vez, sente a reação negativa. Na segunda, vai se acostumando. Na terceira, você não sente mais nada, você incorporou. Aí você gostou do ambiente. Isso aí. Assimilou. Vibrou no mesmo diapasão, não sente mais, não acusa. Olha, vamos interagir agora, com o povo de casa aqui, Geraldo. Peraí, ó. Vamos interagir um pouco, que hoje a gente interagiu um pouco. Olha o que a Silva está falando aqui. Bom dia, pessoal. É a Silvinha. Tem uma pergunta. O espírito nunca regride, ou estaciona, ou progride. A inteligência, portanto, é uma evolução do espírito. Se a inteligência é uma evolução, por que existem espíritos inteligentíssimos que a usam para o mal? Excelente pergunta, Silvia. Infelizmente... Ah, sua irmã? Ele tem que já logo defender que a irmã. Tudo bem, irmã... O pai dele colocou 10 filhos no mundo, é isso aí, todo mundo é irmão dele, né? Já temos uma plateia só na família do Geraldo, né? Beleza. Pode responder ela. Acontece assim, ó, inteligência é uma coisa, moral é outra. Então a pessoa pode ser extremamente inteligente, mas extremamente imoral. Vai fazer o que com a inteligência? Imoralidades. Enquanto o outro é pouco inteligente, mas extremamente moral. Vai fazer com aquela pouca inteligência muita moralidade, muito amor ao próximo. Agora, se tiver os dois, né? Inteligência e moral elevada, aí nós vamos encontrar um Gandhi, uma Madre Teresa, uma irmã Dulce, um Chico Xavier. Aí é o nível que a gente espera de todos nós espíritos, um dia chegaremos nisso. Por exemplo, agora, esses indivíduos que são hackers, eles têm uma inteligência e um conhecimento de informática que eles entram no Pentágono americano. Quer dizer, eles têm um domínio de um conhecimento da informática, mas moralmente são indivíduos bastante comprometidos. E outra coisa, esses espíritos, a partir do momento que eles sofrem com as consequências da moral que eles vivem, a dor vai fazendo com que eles possam crescer. Então, está sempre na direção do bem, sempre na direção do progresso, da evolução. Agora, Luiz, pegando sequência nessa pergunta da minha irmã, da Silvia, da Silvinha, a culpabilidade desse indivíduo instruído que acabou cometendo atos ilícitos é o mesmo grau de culpa daquele indivíduo que não tem instrução e cometeu os mesmos atos ilícitos? Ô Geraldo, a quem muito for dado, muito lhe será pedido. Às vezes o elemento é muito inteligente, mas não tem, por exemplo, essa informação moral. Então, por exemplo, você como espírita, com a consciência que você tem. E não sei se você lembra daquele padre da vez passada, que ele entrou para o convento só para ter vida boa. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver acerca daquilo, a responsabilidade é muito maior. Então, sem sombra de dúvida, aquele elemento que tem consciência, ele vai sofrer consequências muito maiores. Então, Alan, nós temos muita... No estudo do Caibar, você vai ver isso aí que nós estamos colocando agora. A consciência, então a nossa responsabilidade como espíritas é enorme. Alan, nós que somos espíritas e que temos essas instruções, que temos o benefício de 423 livros de Chico Xavier, Kardec, Divaldo, etc., a nossa responsabilidade é grande. Que conselho você daria aos espíritas para que não perdessem a oportunidade que estão recebendo na mão diante de tanta informação espírita mediúnica que temos? Ô, Geraldo, dá uma olhada aqui. Nós temos... Olha aqui atrás de mim, aqui, ó. Eu estou dentro do meu escritório, eu estou cercado de livro aqui. Olha o Luiz ali atrás dele, está no escritório dele, cercado de livro. Se a gente não conseguir tirar o livro, o conhecimento que estão nesses livros aqui, e colocar em nossa transformação e viver diferente, isso aqui não serviu para nada. Nós temos muito mais compromisso com isso do que outro. Se você... É aquela frase que a gente sempre fala, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se nós recebemos da doutrina espírita esse enorme manancial de informações, esse companheirismo que os espíritos têm com a gente, nos trazendo luz em quase qualquer assunto, nós lemos e não nos transformamos, eu acho que aí nós estamos com um problema sério. O exemplo prático é aquele presidente da FEB, da Boa Nova. Frederico Figner, né? Frederico, é. Ele viveu, ele construiu o parque gráfico da FEB. Foi presidente da FEB duas gestões. E chegou lá no plano espiritual, tomou uma bronca. E tomou uma bronca no seguinte sentido, né, Luiz? Puxa vida, quanta coisa que você fez pelos outros, nós estamos aqui te esperando, né? Mas, infelizmente, você está voltando igual foi. Aí ele fica com aquela pergunta, mas como assim? Eu fiz tanta coisa. Ele falou, não, por isso que nós estamos podendo te receber aqui, por tudo que você fez. Mas para a sua transformação moral, você nada fez. Alan, para a gente finalizar, vou perguntar para você e para o Luiz. Sobre a prece. A prece é considerado prece quando você formaliza essa prece, se concentrar, falar umas palavras, ou as pessoas podem orar sem exteriorizar essa manifestação da prece? Ó, Geraldo, eu poderia falar assim, que a prece para mim é um estado mental. É você se elevar mentalmente para acessar inteligências e capacidades espirituais maiores do que a sua. Então, tem gente que vive em prece. Ele vive em prece. Tem gente que precisa de uma concentração para prece. Tem gente que precisa ajoelhar para fazer prece. Nada disso é errado. Fazendo a prece, faça do jeito que você quiser. Mas a prece verdadeira, a ação verdadeira da prece, é quando ela primeiro toca no seu coração e te transforma. É quando você permite que aquele que pode te ajudar, aquele que tem uma vibração maior que a sua, te ajude. É assim que eu falaria para as pessoas. Luiz, como você vê a prece? Como você vê a prece? Posso falar outra historinha? Também Pode. De padre, tá, Geraldo? Havia um evento no topo de um monte e só se chegava lá a pé. E tinha uma choupana na metade do caminho. E aí os padres começaram a ir para esse evento e começou a chover, uma chuva torrencial. E aí se abrigaram na choupana. E lá morava um lenhador. E aí nada da chuva parar, e aqueles padres rezando, rezando, rezando. Aí chega uma hora que o lenhador não aguentou mais, saiu para fora, tirou o chapéu e disse assim: "Ô, senhor, ouve essa gente!" Entendeu? Quer dizer, entendi, na realidade, entendi. O único que fazia com sentimento era o lenhador. E era atendido e era ouvido, né? É isso aí, aí a chuva parou. É lógico, que imagine entendo. O senhor ali, o Deus olhando para aquele amigo. Nossa, ele vivia tão bem sozinho, esse monte de perturbado lá. É isso aí, deixa parar a chuva para a turma subir e não encher mais a paciência dele. É, uma vez, acho que todo mundo já leu isso, eu gosto muito do Mahatma Gandhi, e ele tem algumas frases muito interessantes em que ele fala assim: a prece é a respiração da alma. Então, aquilo que o Alan falou, que o Luiz falou, se você tem o coração voltado ao bem, você está em prece constante, 24 horas ao dia, manifestando esse sentimento e se ligando a Deus e a Jesus. Funciona como aquele indivíduo que estivesse orando formalmente com as mãos postas. Mas muito bem, estamos 10 horas e 46 minutos, e a gente pode entrar nessa parte final do programa, que é o terceiro bloco, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E eu posso dizer a vocês, comprem esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Barshutel. É um livro que você vai ter como uma pérola na sua estante. Aquilo que o Alan falou, é para você ler, trazer para você e fazer a reforma. E hoje, acho que está tudo casando, tudo dando certo. Falamos lá de proteger o coração, agora falamos desse espírito perturbado, das casas mal-assombradas, do inferno e da prece. E aqui, na sequência, tem uma parábola que é a parábola do tesouro escondido. O texto é bem pequenininho, e eu vou ler uma ou duas frases do Kairbar, e passo a palavra para Luiz e para o Alan falarem sobre essa parábola. Parábola do tesouro escondido, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Abre aspas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Fecha aspas. Essa é a parábola. E o Kairbar, tem um texto até pequeno, mas eu vou ler duas frases apenas. O Kairbar é muito feliz da maneira como ele escreve. Ele fala assim: o homem tem resumido a sua tarefa na terra a procurar, abre aspas, tesouros, fecha aspas, e achar tesouros, a esconder tesouros, a vender os tesouros e vender o que possui para comprar campos que tenham tesouros. Assim tem acontecido, assim está acontecendo. E a outra frase do Kairbar: o reino dos céus é um tesouro oculto no mundo, porque os grandes, os nobres, os guias e os chefes de seitas religiosas não querem fazê-lo aparecer à humanidade. Mas graças à revolução, aos ensinos espíritas, aos espíritos do Senhor, hoje é muito fácil ao homem achar esse tesouro. Luiz, eu gostaria que você falasse da parábola do tesouro escondido. O Kairbar, ele interpreta, né, essa parábola que Jesus nos deixou, exatamente nos mostrando que, primeiro, a gente precisa aprender a identificar esse tesouro. Então, toda pessoa, você observa que toda pessoa que tem contato com a doutrina espírita, tem uns que, inclusive, se tornam até chatos. Porque aí fica querendo que todo mundo, a exemplo da moça lá que o Alan citou, quer que o namorado também se torne espírita. O tesouro não é a religião. O tesouro é o reino de Deus. Que ele pode ser achado através do catolicismo, através do presbiterianismo, através da Umbanda, através do espiritismo. O importante é que a gente entenda o que é o reino de Deus. Então, a partir do momento que a gente descobriu isso, aí então nós vamos vender aquilo que nós temos para cada vez mais mergulhar nesse tesouro que a gente encontrou. Você viu, o Alan mostrou aí a biblioteca dele, né? Deve ter seguramente mais de 500 livros. Tem a minha biblioteca. Então, você observa, e eu faço muito essa pergunta nos centros espíritas. Tem centro espírita que tem 2.000 livros e, às vezes, empresta 5 livros por mês. Nossa. Então, às vezes, por exemplo, as pessoas... o maior centro que nós temos aqui em Piracicaba tem uma frequência enorme. A biblioteca desse centro está lá embaixo, escondidinha. Porque as pessoas não buscam isso, essa informação. E é o maior tesouro que nós temos sobre a vida espiritual, sobre o reino de Deus, é a literatura espírita, que ela disseca esse reino de Deus. Então, o que nós temos nas nossas mãos são os livros espíritas. Porque você consegue falar com uma pessoa sobre espiritismo 5, 10, 15 minutos. Agora, se você colocar um livro na mão dela e ela for para casa, em uma semana ela vai descobrir uma maravilha. Porque ela vai ler aquele livro e vai dissecar. Eu atendi um caso de uma pessoa muito inteligente, ela estava com um problema enorme, batemos um papo, fizemos o tratamento de desobsessão que foi preciso, e aí depois eu falei para ele, leia esse livro, Paulo Estevão. Esse cara já leu Paulo Estevão, já leu 2.000 anos, já leu 50 anos depois, e leu toda a codificação espírita. Teve um moço que foi fazer tratamento lá, ele, resumindo, depois do tratamento, ele comprou toda a codificação. A esposa fez o primeiro evangelho em casa com ele, aí ele assim, vamos fazer amanhã de novo. Entendeu? Foi bom, né? É isso. É. Então, o que nós precisamos como espíritas é mostrar o tesouro para as outras pessoas. E o tesouro na doutrina espírita é exatamente isso. Jesus, desse tesouro, só pôde nos trazer a parábola do rico e do Lázaro. O espiritismo trouxe o Nosso Lar no cinema, as mães do Chico Xavier. Então, sim, esse é o tesouro que nós dispomos. É tentar e conduzir as pessoas para que avaliem esse tesouro. E o melhor jeito de avaliar é através do conhecimento, através da leitura. Tá certo, então. Alan, você também interpreta, como o Luiz interpretou, para você, o que você quer dizer sobre essa parábola do tesouro perdido? E o que é o reino dos céus? Olha, antes de mais nada, nós estamos aqui com um dos ouvintes, que é o Joaquim Bueno Neto. É um grande amigo lá de Limeira, que, por sinal, ele tem um livro publicado hoje com Jesus, ó, esse aqui, ó. Opa. Que eu tive a alegria de ter ainda autografado aqui, ó. Você pensa que é pouca coisa? Está aqui, ó, com o autógrafo dele tudo. Ó, aqui, cadê o autógrafo? Está aqui, é só outra página. Ó, aqui, ó, com o autógrafo dele tudo. Ele está mandando um abraço para todo mundo. Ele seria uma pessoa fantástica para comentar essa parábola, tá? É um grande estudioso, das parábolas de Jesus. Eu acho muito interessante, nós tivemos a oportunidade, eu não vou nem falar quantos anos atrás, né, Luiz, de estudar esse livro do Caio Barchuto inteirinho, parábola por parábola, no programa Visão Espírita. Foi muito gostoso. As pessoas interagiam bastante como interagem hoje, é muito gostoso. Nós vamos sempre aprendendo alguma coisa, vamos lendo, relendo e revendo alguns conceitos. E nessa parábola, Jesus, ele nos coloca que esse tesouro, né, nós não somos seres humanos, não somos afeitos a buscar o tesouro, nós vamos lá buscando esse tesouro, mas aqui ele está falando do reino dos céus, esse é o grande tesouro. E ele fala aqui no seu comentário, Caio Barchuto, quantas pessoas que estão em posições de liderança, né, que poderiam fazer, mostrar esse tesouro, revelar esse tesouro para as pessoas, e cada vez mais escondem, achando que esse tesouro é só para alguns, não é para todos, né? O tesouro do Evangelho, esse reino de Deus, é amor em nosso coração. O reino de Deus é a implantação do amor em nosso coração e nossas atitudes. Quando nós tivermos a consciência de vivermos com esse norte, né? Com a nossa bússola voltada para esse norte, quando nós conseguirmos fazer desta bússola a nossa vida, o reino de Deus vai sendo revelado pela sua maneira de viver. Eu gosto muito de uma frase que eu não sei ao certo de quem é, mas eu repito ela, que nós evangelizamos ao próximo não com o que a gente fala, não com o que a gente escreve, mas com a transformação moral do nosso comportamento. Esse é o verdadeiro evangelho. Que a gente possa ser essa ferramenta no mundo de levar o evangelho exemplificado pelas nossas atitudes. Eu vou lembrar aqui que ontem à noite eu lembrei de uma historinha que há muitos anos atrás eu fiz uma palestra num centro espírita aqui e tinha uma senhora, né, ouvindo que eu nem conhecia ela direito. E no dia seguinte eu precisava descontar um cheque no Bradesco e tinha aquela fila enorme, eu cheguei lá 15 para as 4, o banco ia fechar, eu precisava pegar aquele dinheiro e depositar no outro banco. Entrei lá no fim da fila e comecei a pensar, não vai dar tempo. E no dia seguinte eu tinha falado de valores, de comportamento, de virtudes, né? E aí o segundo, terceiro da fila era meu amigo, então ele já pergunta assim, Alá, o que você vai fazer? O que você precisa? Fala baixo, porque já sabe que está na malandragem, né? Aí eu tirei do bolso assim e falei para ele, vou descontar um cheque. Ele falou assim para mim, daqui! Lógico que deu vontade, eu ia resolver um problema. Mas eu falei assim, não, obrigado, e pus no bolso. Ainda ele falou para mim, tonto, né? Porque ainda você é tonto, porque você não é o esperto, né? Nesse segundo que eu acabei de fazer isso, a senhora que estava atrás de mim da fila bateu nas minhas costas e falou assim, Alan, eu estava de olho em você. Você ontem estava falando de valores e virtudes. Se você desse esse cheque, nossa, ia totalmente ter sido em vão o que você falou. Mas agora eu entendi o que é o esforço. Nossa. parabéns. Eu estou falando uma coisa que eu acertei, mas pode ter certeza que tem 20. Ele só contou a coisa boa, né, Luiz? Isso. Eu só estou dando um exemplo que como é difícil a gente exemplificar o bem. É complicado. Sim. Olha, 10 horas e 59 minutos, o tempo passa, e eu peço, a gente vai ter que encerrar o programa, é uma hora e meia, a vontade é ficar a manhã inteira. E é uma coisa interessante que eu queria deixar claro ao vivo para todos. Nós três aqui, eu, o Luiz e o Alan, a gente tem uma sintonia muito agradável. Muitas das coisas que eu ia falar, o Luiz falava antes. Outras coisas que eu ia falar, o Alan falava antes. Parece que a gente está vivendo o mesmo ambiente, o mesmo desejo, uma mesma intenção. Então, parabéns pela nossa iniciativa de estar aqui. Mas, Luiz, eu gostaria de ouvir as suas últimas palavras e depois do Alan, suas últimas palavras. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, né, de podermos estar aqui e colocando toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento à disposição dos nossos ouvintes. E em segundo, também pedir a Deus para que nos auxilie para que possamos praticar tudo aquilo que nós falamos. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade de conviver com vocês. Alan? Eu queria, antes de mais nada, dar a fonte daquela frase. O meu querido amigo Joaquim já me ajudou aqui, que a frase é de Francisco de Assis, que fala assim: ide e pregai o evangelho, se necessário, usai palavras. Então, olha, que coisa linda! Através dessa frase, eu desejo a todos que, no dia de hoje, preguem o evangelho. Se necessário, usem as palavras. Uma ótima semana a todos. Obrigado por mais de 70 pessoas estar conosco hoje. Então, muito bom. Eu vou guardar essa frase. Prego o evangelho, se necessário, usem as palavras. Né? Depois eu te mando. Isso, por favor. Então, estamos aqui encerrando o nosso programa, mandando um beijo para todos vocês que estão nos assistindo. É uma alegria, de fato, estarmos aqui reunidos espiritualmente, divulgando a doutrina espírita, e a gente sempre encerra esse programa falando o seguinte: agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Muito obrigado.